aí, beleza? Você tá ouvindo o GugaCast, eu sou o Guga, eu sempre falo que eu sou o Guga antes, sei lá o que me deu na cabeça, são as férias. Rafael, você tá aí? Eu tô aqui, eu sou o Rafael. E você tá ouvindo o GugaCast? Você não, você tá gravando o GugaCast. É, mas de certa forma eu tô ouvindo. O Caio está editando o GugaCast. É. O resto das pessoas estão ouvindo. Rafael, o que você faz quando você fica sozinho em casa, cara? Nas férias, não tem que ir pro trabalho... Você tá só que você não foi viajar. Aí você tá. Esse primeiro dia de férias, você tá sozinho em casa, não tem nada pra fazer, o que você faz? Cara, eu faço qualquer coisa para relaxar. De repente, um livro. Não, tá bom, você não precisa compartilhar mais nada, não. A gente entendeu. Não, mas falando sério, fora isso, o que você fazia? Eu tava pensando aqui na diferença de como era ficar em casa sem ter o que fazer quando você é um adulto e ficar em casa sem ter o que fazer quando você é um adolescente. Ah, é verdade. É muito diferente. Primeira coisa é dormir. Quando você é um adolescente, você fica dormindo até tarde. Em geral, é porque você ficou acordado até tarde no dia anterior e você já tá virando a noite todos os dias. E isso é muita diversão. Isso é muito legal, porque você tá protestando contra as normas espaço-temporais. Isso. Contra o establishment. Exato. E quando você é adulto, não. Você só tá, tipo, tirando o atraso do sono acumulado em um ano. É diferente, né? Você acorda... Quando você é adolescente, você acorda, sei lá, 4 da tarde... E você pensa assim, tipo, putz, perdi o dia inteiro, dormi até não poder mais. Quando você é adulto, primeiro que você acorda feliz, nossa, eu acordei 1 da tarde, que indulgência, né, que luxo. Você já entra no grupo do WhatsApp e fala assim, dormi até 1 da tarde, porque você tem que tirar uma onda. É. Tem aquele filme, né, Como Enlouquecer Seu Chefe, que o cara, ele é hipnotizado e ele passa a não se preocupar com mais nada. E aí tudo que ele faz é ficar em casa dormindo. Ele acorda, olha o horário, volta pra dormir. Aí ele faz isso durante 4 dias seguidos. Aí depois ele começa a fazer as coisas. E é tipo isso, né? Quando você é adulto e tá de férias. Você precisa de... Eu acho que esse é um número correto. Você precisa de 4 dias inteiros dormindo pra tirar o atraso. É verdade. É possível que o cálculo científico seja esse. O que mais você faz? É isso. Eu gosto de ler e de ouvir música. E às vezes, comer. Eu tenho aproveitado bastante pra estudar também. Tudo que eu não estudei a vida inteira, eu tô estudando agora. Momento Alura. Aproveitar pra estudar é um momento Alura, não é? Sem dúvida. Aliás, o momento Alura dessa semana é um pouco diferente. Que bom que você puxou o momento Alura. Eu não ia falar de estudar. Eu ia falar de estudar guitarra. Mas que bom que você puxou o momento Alura, porque o momento Alura dessa semana é diferente. A gente queria pedir pra todos os nossos ouvintes colaborarem com a gente, respondendo uma pesquisa muito rápida, de 5 a 6 perguntas, dependendo do que você responder, sobre a publicidade que a gente faz aqui, sobre o momento Alura, para que a gente possa fazer uma publicidade de qualidade cada vez mais. É só você ir em alura.com.br/pesquisa/GugaCast, responder lá de 5 a 6 perguntas, vai colaborar muito com a gente, saber o seu feedback sobre o momento Alura. Beleza? Você pegou a URL, Rafael? Peguei. É www.alura.com.br/pesquisa/GugaCast. E pesquisa é com S. GugaCast tem o S também. É. Eu gostei que você falou www. Ah, é. Sempre ajuda porque a pessoa já se prepara pro que vem depois. E aí é um pouco vintage. É, sim. Beleza. Vai lá e responde a pesquisa pra gente, ok? Mas, Rafael, continuando. Eu tô falando essas coisas todas porque lá no grupo secreto a gente vai falar sobre isso, sobre a diferença entre passar as férias em casa adulto e passar as férias em casa adolescente. Então tem conteúdo a semana inteira, só conteúdos inéditos, com a gente continuando esse debate que a gente começou aqui, certo? É um debate muito relevante. É um debate muito relevante e você pode ouvir esse debate sem custo nenhum, porque quando você assina o GugaCast pelo PicPay, o PicPay te devolve as 15 pratas da primeira mensalidade como cashback, ou seja, na prática sai de graça, certo? Certo, na prática sai de graça. Não é, tipo, você paga, você tem que pagar, mas como você recebe, na prática, resumindo, no fim das contas, saiu de graça, e é isso que é importante, e saiu de graça porque o PicPay tá as pessoas acham que é a gente que devolve essa grana, não é o PicPay. É, eu não devolveria essa grana, o PicPay é que faz isso. Não, a gente não devolve não, fica pra gente e o PicPay vai lá e te devolve. Impressionante. Impressionante, ou seja, sai de graça o primeiro mês, você vai poder ouvir esse debate fantástico sobre ficar sozinho em casa nas férias, e você vai poder ouvir também os quase 800, a gente já mudou o número pra 800, os quase 800 conteúdos que a gente tem lá no Grupo Secreto. Você pode ouvir tudo num mês só, sem pagar nada, você tem acesso a tudo, você pode ouvir pelo Olo, pode ouvir pelo Facebook, você tem direito a tudo, e se você gostar, você fica lá. Se não, beleza, você pode ir embora sem ressentimentos. Mas experimenta lá um mês, aproveita o cashback do PicPay, que é o canivete... Cara, sabia que você pode sacar o saldo do seu PicPay no banco 24 horas sem taxa? Caramba, então é a finalização desse processo que começou lá atrás. É, não tem nada que você não possa fazer com o PicPay mais. Nada. Se ele fosse um canivete suíço, ele ia ser daqueles que era do tamanho de uma televisão de 29 polegadas, de tubo. Sei, que você mal consegue segurar com a mão assim, né? É, você precisa de um trailer pra carregar ele. Então vai lá, googlecast.com/assine. Lá tem todas as instruções de como você assinar usando o PicPay. De todas as maneiras você pode assinar e entrar no grupo secreto, googlecast.com/assine. Rafael, o que, é que a gente vai ter nesse Almanacão dessa semana? Almanacão de férias é um momento muito maneiro, porque a gente traz super histórias que não parecem que fazem tanto tempo assim. A primeira história é bem louco em Botsuana, que é uma história... Basta dizer que é uma história que se passa em Botsuana, já é suficiente pra você querer ouvir, né? É, cara, é impressionante que a gente tenha ouvintes em Botsuana. Sim, é uma ouvinte que tava em Botsuana e o namorado dela foi pra lá e ficou bebaço. E o mais importante desse conteúdo é que eles veem grupos de cachorros selvagens raros. É, isso é realmente muito importante. Uma ótima história. A história é realmente boa, porque o cara fica bem louco depois que ele vê os cachorros. E uma coisa é você ficar bem louco no resto do mundo. Outra coisa é você ficar bem louco em Botsuana. E o legal é que a gente chama ele de Adam Sandler e tudo fica muito mais legal. A gente tem também duas histórias no nosso episódio, nosso fatídico e temido episódio de dentistas da temporada 3. Sim, o episódio da agonia. O episódio da agonia. Tem a história de um cara que perde o dente num encontro do Tinder, uma loucura. E uma outra história de um cara que tem que fazer um tratamento de canal no plantão sem anestesia. Que é, que esse cara morreu e foi que pro inferno e escreveu pra gente de lá, né? Obviamente. Exato. Tanto é que a gente chamou o dentista dele de Dr. Mengele. O nome do episódio é esse, né? Dr. Mengele 24 horas. É, e serve de aviso também. É uma história muito interessante e ela serve de aviso de como que você deve se portar quando você tiver uma dor de dente em momentos impróprios. Que você deve consultar um profissional, mas você deve verificar bem que profissional é esse. E serve de aviso pra você ir lá fazer uma limpeza também, fazer um check-up, né? É. Você tem aquele dente com sensibilidade, já vai lá fazer um raio-x, melhor do que fazer na emergência. Exato. Cuide bem dos seus dentes. E já que você falou que a segunda história desse almanacão maravilhoso é sobre um encontro às escuras, a gente trouxe também a história do Gaveta usando o Tinder. Cara, o Gaveta não é no Tinder, é no Par Perfeito. Par Perfeito. Isso, o antecessor do Tinder. Essa história do Gaveta completamente sem noção, que a gente inclusive teve que censurar algumas partes, que foram ao ar só no grupo secreto. E que estão lá disponíveis até hoje. Estão lá disponíveis, você pode ouvir. Se você ouvir esse episódio, que vai lá ouvir depois pra você ver as partes censuradas. Porque, cara, o Gaveta é muito sem noção, cara. E é um dos episódios mais ouvidos que a gente teve até aqui, porque o Gaveta é um astro incontestável. É um astro da comédia. Exato. Ele é muito engraçado, né? Ele é muito engraçado e esse episódio com o Gaveta foi um dos nossos melhores episódios. E vai ser muito legal ouvir esse trechinho aqui. E essa é a magia do Almanacão, né? Você tá lá ouvindo histórias excelentes e no meio aparece o Gaveta. É bom demais. A gente devia fazer todo o Almanacão ter o Gaveta. Bora ouvir então? Bora! Eu vou ler a próxima agora. Oi, Guga, Rafael, Caio e convidado, se houver. É você, Leila. Oi. Troquem os nomes da história, por favor. São só dois personagens que precisam de nomes, eu e meu marido. Eu me chamo... Drew Barrymore e tenho 29 anos e sou de São Paulo, mas atualmente moro na Botsuana. Meu Deus! Por quê? Por quê? Quando a gente entrevistou o Denis, nos primeiros programas do GugaCast, ele fala assim, ele foi estudar no Chipre, né? E uma colega dele da escola foi estudar na Espanha. E aí quando ela falava assim, eu tô indo fazer um semestre na Espanha, todo mundo, que legal, parabéns. E ele falava, eu tô indo fazer no Chipre. Todo mundo, por quê? Vou começar essa carta com um agradecimento. Obrigado pela companhia. Sou bióloga de campo e trabalho para uma ONG de conservação e educação numa área rural no sul da África. Por conta disso, eu moro numa barraca no meio do mato por vários meses do ano. Tô inclusive escrevendo neste momento de dentro dela e torcendo que tenha recepção suficiente para enviar e-mail. Caramba, cara, que vida incrível. Que legal, agora eu tô achando chique e respeitando. Demais. Minha companhia diária são meus alunos, um bando de americanos de 18 e 19 anos. Eu trago um monte de podcasts pra ouvir antes de dormir. Valeu pelas recomendações, Guga.